Coturno de Satanás, um programa da Rádio Paralelo de sintonia com o mundo. Todos os dias, depois de quarta-feira, entre as 9 e as 10 da noite, um cardápio mal amanhado de música livre, opiniões disparatadas e parvalheira assintomática disseminada pela rede. Eu sou o Coturno e a música é o Satanás. Programa desta semana começa com Pig Bolt, uma banda de Portland, e o tema Johnny Cash Rides a Coal Car Through Purgatory. Upon the loving breath of God, you'll say Acabamos de ouvir Rusty Makers, uma banda da Rússia fortemente influenciada por borracheira, festa e rock'n'roll. A seguir, vamos ouvir Spin Wires, com um tema indie fofo, só para aliviar um bocado a tensão. We'll be right back. El COVID-19 es el virus, el capitalismo es la pandemia. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! Richard Spencer was front and center of the far-right summer of discontent. You want to create a nation of white people, dispossessed white people. Is that right? So the ethno-state is an ideal that it would be a state for all people of the white race. It would be our homeland. It would be our safe space. Safe space? Yes. Why do you need a safe space? Why do Jews need a safe space? Do you want a safe space? Do I want a white ethno-state? A state I can't live in? No. Why would you be against that? No! Why would you be against it? Well, let me see. There was slavery. That was a kind of form of ethno-state. There was apartheid. And that didn't work out so well. It didn't work out well for us. It didn't work out well for anybody. It was a very, very bad idea. And Africans have benefited from their experience with white supremacy. That is not even worth challenging. You have at it. Africans have... Look at the average life of an African American in the United States. It's far better than any African living in Africa. Really? So slavery was good for them. They benefited from being in a different nation than their own, no doubt. Really? No doubt. How can you deny that? Wow! Sorry? How can you deny such it's an obvious such fact? A ridiculous notion. How is it ridiculous? It's such a ridiculous, how is it ridiculous notion that people forcibly removed from their homes and taken to this country to work for nothing for a couple of centuries, that benefited them. Have you ever for a second considered that if they were able to stay in the countries where they were born and lived and weren't forcibly removed, that those continents might be in a better state now? I seriously doubt that. So you're really proud of your racism, aren't you? You're really proud to I'm be proud a bigot. I'm proud to be a white man. You're proud to... That's different from being proud if to be Africans a bigot. If Africans had never existed, world history would be almost exactly the same as it is today. Yeah, you just keep because saying, we are the genius that drives it. Thing. How do you deny that? Sorry? How can you really deny that? You're talking nonsense. How am I talking nonsense? You'll if never that... be an Englishman. You don't get to tell me what I will be. Because my name's Richard Spencer. Yes. And I approve this message. Yes, and so therefore I actually... Because you've got nothing to say. I was looking for someone who could give some intellectual ballast to what's going on in this country in terms of race and in terms of white people, but I found the wrong guy because you don't know what you're talking about. E foi um excerto de uma entrevista com um líder americano do Ku Klux Klan, que ajuda a mostrar que o racismo, mais que um problema cultural, é uma doença de fora intestinal. Mas seguimos para Bingo. A banda que se segue é uma verdadeira orquestra de um homem só. Dissonox, com dois temas. O primeiro, Nobody Cares, e o segundo, Drink and Dance. Nobody cares. Nobody cares. this is a Saturday, it's time to dance. This is a Saturday, there is no time to waste. I'm going to a club to drink, to dance. I see your pretty face, I drink, I dance. This is the night, I'll show you what I got. This is our night. Losing cat. Tonight I won't be sad. I will not miss my bed. This is a Saturday. I drink, I dance. This is a Saturday. There is no time to waste. This is the night. I'll show you what I got. This is our night. I'll show you. Take off your gloves and move your ass. Depois do Shakey Shakey, o homem dos sete instrumentos, o oposto. Os Intercontinental Music Lab são um grupo de uns 30 artistas espalhados pelo Japão, Espanha, Inglaterra, Reino Unido, Austrália e que fazem música colaborativa, toda ela Creative Commons. Even if you're questioning, baby, you're meant to worry. Down the universe. has long been prophesied that we are entering a new epoch, a new time. The ancients foresaw this would be a time of change, a time for the world to heal, a time of enlightenment and spiritual growth. Harmony, healing, peace, love, and hope to reign through. You should have been ready for this time. But a different path has been chosen. The path to your doom. You have failed in your obligations to this planet. And frankly, you've made a mess. 13 skulls collect together. Cosmic crystals with awesome power. Let no nation is the final answer. Contra as transversais. Contra as perpendiculares. Os perpendiculares. Contra. Contra. Alados. Jamais serão pisados. Rádio Paralelo. A partir de montras desde 2016. Thank you. Der Foram os The Rollins, uma banda da qual eu não sei rigorosamente nada, mas tem uma sonoridade muito parecida com Sonic Youth, e na sua biografia a única coisa que se pode ler é que é um projeto de rock, e simplesmente é rock. No início deste mês, um tribunal dos Estados Unidos condenou Elizabeth McAllister, uma freira católica de 80 anos, a 17 meses de cadeia, pena que já cumpriu em prisão preventiva, pela entrada e devida em instalação militar e destruição da propriedade. A senhora, juntamente com outros 6 indivíduos, cortou o cadeado de uma base naval americana, onde se encontravam estacionados 6 submarinos nucleares, invadiu as instalações e redecorou-as com slogans anti-guerra, anti-nuclear e manchas de tinta vermelha a representar o sangue dos mortos em guerras inúteis. O protesto demorou cerca de uma hora até a chegada da polícia e a detenção dos 7 ativistas. Para ela vai o prémio Ganda Bacana. A polícia espanhola desmantelou ontem, dia 17 de junho, um gangue de traficantes de cocaína após um ano de investigação pelas autoridades. O grupo operava a partir de um call center e dispunha de 25 paquetes motorizados que garantiam entregas em qualquer ponto da cidade em menos de 20 minutos. A cocaína era comercializada em saquetas de doses individuais com embalagem própria e selo próprio e ainda cartão de fidelização que proporcionava descontos aos melhores clientes. Durante o confinamento, as entregas fizeram-se dentro de supermercados para evitar problemas com a lei. Para eles, vai o prémio empreendedorismo. Por fim, o prémio Cabrão com as Letras Todas é atribuído a John Lossy, da Polícia de Buffalo. A 3 de junho, o Sr. Lossy instruiu os seus homens a se ajoelharem no chão perante os manifestantes em sinal de solidariedade. A 4 de junho, empurrou um ativista de 75 anos contra o passeio, fraturando-lhe o crânio. Rádio Paralelo, a par de montras desde 2016. Cargo una canción, apunto al personal. La munición es buena, el rock es visceral. Tenemos la bala perfecta en la recámara y más. El nervio en el pulso, sí, la mira fija. Son nuestras armas. Apunta y grita. ritmo percutor, la alarma general. La nota en el tambor nos da seguridad. El punto de mira en tu oído, la metralla social. La rabia al gatillo, así nuestra sonrisa. Son nuestras armas. ¡Movemos ficha! Nuestras canciones. Foram os roqueiros ao Quarto Verde com duas faixas do álbum Metroglobina, seguidos os norte-americanos Reaction 7 com o tema No Fly List. Por hoje é tudo. Obrigado por me terem adorado durante esta hora. Volto para a semana, se tudo correr bem. Deixo-vos com Los Óculos.